Contato radar, Sabema tem 360, saída da El. Voa Lenda da Presente. Aproar Lenda da Presente, subindo ao 360, voo 333. Serra Serra, controle. Yankee Serra Serra da visual, local de pouso. Yankee Serra Serra, frequência livre. Yankee Serra Serra, frequência livre. Romeu, Charlie, Fox, Juliet, informe o estimado para o pouso. Canal 2220, Fox, Juliette. Gente, copiado. 2, obrigado. Proa de Faripe. Através de Faripe, November Yankee Mike. November Yankee Mike, reporta visual com campo. November Yankee Mike, reporta visual com campo. Solo confirmando pro Golo 924, é Alfa Juliette, portão 2. Obrigado. Mobilizado ILS 10, Oceaner 6320. Oceaner 6320, completa final torre 1-86, bom pouso. 1-86, obrigado, boa tarde. Siga. Serra Serra, controle. Serra Serra, prossiga. Yankee Serra Serra, mantenha-se com referências visuais, reporta Parque do Pituaçu. Informa o tráfego no sentido oposto, mantendo 1.000 pés. Nove Salvador, boa tarde, Oceaner 6315, decolando a 3 Oceaner 6315, contato radar, sabe manter 360, voa Lida. 360, voa no Lida, Oceaner 6315, obrigado. Controle, Kilo Romeo. Kilo Romeo Oscar, estacionado 0153, confirme. Afirmativo, 0153, solicita 2.500 pés, inicialmente para o de Morro de São Paulo. Kilo Romeo Oscar, autorizado 2.500 pés, direto Morro de São Paulo. Temos um tráfego a 500 pés no corredor AXE. Sim, já está cruzando 1.000 pés o Kilo Romeo Oscar, atenção para 2.500 para o de Morro de São Paulo. Controle de Salvador, November Yankee Mike, visual com campo. November Yankee Mike, torre 1-86. 9 Yankee Mike, chamar a torre 118, décimo meia. Papá, Juliette, Alfa Sierra, chama Recife, 12685. Recife, 12685, Juliette, Alfa Sierra, boa. Gol no 333, chama Recife, 12251. 1251, 333, bom serviço. Salvador, chamei a 6326, boa tarde, com informação, Tango, 8 milhas de Pavote para chegada a Mari. O chamei a 6326, aciona a identificação, desce inicialmente para o nível de voo 100, chegada a Mari. 100 na Mari, desce Brasil. Salvador, muito boa tarde, chamei a 6141, centro da Tango, passo 80, descida para 160. O Xanar 6141, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, QNH 1015, chegada bom. 4 mil pés, chegada bom, fio 6141, solicita quando possível voar direto e TAP. Alfa Juliette 08, o Xanar 6320. Controle Salvador, Sierra Terra Livre, Pituaçu, já aproximado de Itapuã, 500 pés. Mike Eco Delta, desce para 500 pés, reporta visual com Salvador. O Mike Eco Delta, sim, iniciando esse time, reporta na visual com Salvador. Time, Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, chamador Rio 1186. Grato, Serra Serra. Controle Salvador, última forma, o 6141 solicita a posição pelo negativo e TAP. O Xanar 6141, direto pelo. Direto pelo, 6141. Kilo Romeo Oscar, controle. Tango, Kilo Romeo Oscar. Puxa, prossiga. Kilo Romeo Oscar, chame o setor visual de Salvador, frequência 119.8. Salvador, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, como recebe controle? Kilo Romeo Oscar, como recebe o controle? Papapá, Mike Eco Delta, controle. Escuta, controle. Mike Eco Delta tem condições de efetuar uma ponte com Kilo Romeo Oscar? Afirma, afirma. Eco Delta, informe ao Kilo Romeo Oscar que chame o setor visual de Salvador na frequência 119.8. do papapá mais 5 delta. Ok, 698. Muito grato, amigo. Controle Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Papatango, Kilo Romeo Oscar, mantém as condições visuais para 2500. Oxanem 6315, chama Recife, 1251. 1251, Oxanem 6315, uma boa. Gente, mantenha-se condições visuais a 2510, Papatão, Kilo Romeo Oscar. Reduza para 250 nós. Siga aqui no Romeo Oscar. Gente, aqui no Romeo Oscar. Tango Eco Mike Romeo, serviço radar encerrado. 4 milhas para Coral. Chama Ilhéus 1201. Tango Eco Mike Romeo. Com Mike Romeo, serviço radar encerrado, chama Ilhéus 1201. Eco Mike Romeo, como recebe o controle? Papatango Eco Mike Romeo. Eco Mike Romeo, chama Ilhéus 120-1, serviço radar encerrado. São Salvador, o Azul 4065. Azul da Tango, da Eula e da Bridge 360, aguarda pra cópia, grato. Papa Romeo, Charlie, Fox e Liette, prossiga. Charlie Fox Juliette, 4 milhas para o controle Ilhéus. Chama o controle Ilhéus 1201, serviço radar encerrado. Controle Salvador, é possível Ocean Air 6141, guarda direto Duna, descendo para 2 mil pés. Ocean Air 6141, desce para 2 mil pés, ajustando 0 no 5, direto Duna, reporte estabilizado. Direto Duna 2 mil pés, reporte estabilizado, com ajuste no 0 no 5, Oxanem 6141. Oxanem 6326, reduza para 200 nós, é o número 2 na aproximação. Reduzindo, 2006326. controle, Guardião 06? Guardião 06, prossiga. Tá prosseguindo para Lençóis, estimando 1h40, tá aqui no através de Serra Novembro e Serra Novembro, vai prosseguir proa direta 500 pés. Gente, mantenha as condições visuais a 500 pés, Guardião 06. 06, chamar de jornal CTR. Então, desce para o 060, chega da Mari. Da Mari, desce para o 060 no 648. Funciona 6326, vetoração para sequenciamento, mantenha proa, limite ao localizador. Pega proa limitado pelo lock 6326. Afirmativo, 406 em contato agora. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10, primeira curva direita da EL, LE da Bridge, intercepta Zulu 16, conforme plano, 19935 ao controle, 5437 no transponder, 4065. Tá, no 3 deixando uma pronta para o pushback, acionamento 4065, obrigado. Tem referências visuais para voo externo? Afirmo, senhorita. 6141, desce para 1700 pés com referências visuais direto Simbra, reporta estabilizado. 1700 direto Simbra, reportará estabilizado 6141. Autorizado a interceptar nesta proa. Reporta estabilizado. Reportará, 6326. Bono 648, redução 220 nós. Reduzindo 220, 648. Funciona 6141, está estabilizado. É, a gente está chegando no externo agora, senhorita. A gente vai estabilizar. Desce a 10 milhas do externo, 6326. Funciona 6326, completa a aproximação e aguarda a transferência. Estabilizado, baixado e trabalho, Oxené 6141. Oxené 6141, completa, chama a torre 1186. 286, boa. Na 6326, completa final, chama a torre 1186. 186, obrigado, boa tarde. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite ao localizador. 020, limitado pelo localizador, gol no 648. Aproximação. Zero mais gol no 648. Posto 4, aciona identificação, desce para o 060, chegada Mari. Chegada Mari para o X-Ray, aciona 3154. Portugal 021, descend 2000 feet, clear the LS. Report established on localizer. Descend 2000 feet, clear LS, runway 10, fully back south, localizer, Portugal 021. Solo Azul 4065, posição 3, pronto para puxa e acionamento. Autorizado no 3, vai reportar para o táxi 4065. Romeu no 4, está autorizado a ingressar para 62, querido. Via Alfa, mantenha-se da Juliette, previsto 01. Reassuma a navegação na Proadiduna, reporta estabilizada. Proadiduna, Gol 648. T48 desce para 3 mil pés. 3.648. Cliente, frequência livre, Guardião 06. Mizuno 54, redução 220 nós, é o número 4 na aproximação. 220 nós, também, Mizuno 54. Localizer approach, runway 10, Portugal 021. Portugal 021, complete LS final, contact now, Salvador Tower 118.6. 18.6, boa tarde, Portugal 021. Uno 648, desce para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 3 mil autorizado ILS, reportarei o Uno 648. Prossiga. 2600. Ele não recebe a gente e a gente só escuta as informações dele. Está ligado e descida para Salvador, mantendo pro 010. Oxané 6314. Tenta a frequência 1251. Tô saindo. Azul 465, pronto para o táxi, 114 a bordo, 0345, alterna Ribeirão Preto. Táxi via Índia, Alfa, ponto espera, 118, meia, torre, 1015, ajustado, 465, obrigado. Las Vegas, 1802. A 60 milhas do VOR de Salvador, frequência livre para coordenação, 12345. 0015, deterioração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite ao localizador. Ok, 4 mil pés, 1015, 020 à esquerda, limite.